verdadeira é vindoula na Jamaica. A coisa se espalha como se fosse pop. Sei que no rap eu lá na Jamaica o movimento é black. Seu movimento é black, eu não estou só. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Reggae é movimento, é nego rascal. Um dia lá na vila sem ter nada pra fazer, foi aí que um balanço fez a terra estremecer. Corri logo pra casa pra melhor sintonizar. O som que veio da caixa me levou pra viajar. Viajei, fui pra Jamaica, saí daqui. Dançando reggae roots noite inteira descobri que o vampiro Babilônia quer te pegar. O vampiro Babilônia quer te chupar. Saia dessa Rastafari, a vida natural. Saia dessa Rastafari, a vida natural. Cabelo enrolado, dreadlock rasta. Cabelo enrolado, dreadlock rasta. Saia dessa Rastafari, a vida natural. Saia dessa Rastafari, a vida natural. Cabelo enrolado, dreadlock rasta. Cabelo enrolado, dreadlock rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento, é nego rasta. Reggae movimento. Nasci no rap há muito, muito, muito tempo atrás. Não é agora que eu iria me sentir capaz de esquecer a caia, que é a minha raiz. Cantando reggae agora.